Alô? Olha, desculpe por não poder atender, viu? Mas já deu pra perceber que eu tô péssima, né? Tô resfriadíssima. Você sabe que eu tô assim há dias? Achim! Desculpa. Eu nem sei se foi a chuva, se foi o golpe de ar, sei lá. Eu não tomei sorvete nem nada. Ai, a minha cabeça. Ai, minha cabeça. Meu corpo todo dói. Você sabe que eu já tomei 2 aspirinas e nada de melhorar? Olha, vamos fazer o seguinte. Que horror, que dor. Deixa o seu recadinho após o sinal que, se eu melhorar, eu retorno depois, tá bom? Aproveita e me deixa uma receitinha boa para a gripe, porque as minhas não estão resolvendo nada. Ai. Ainda bem que não se pega vírus por telefone, né?